usando da tecnologia de 32 bits. A Sega, usando tecnologia desse tipo do arcade, tipo Virtua Fighter, trouxe o Saturno e ele entrou cedo no mercado, mas cheio de inovações com gráficos boladões e coisas tipo modem e acesso à internet em 95, amigo. 4. Isso aí só de 94, cara. 95 nos Estados Unidos. Tá, é, porque sabe, os Estados Unidos é só o primeiro. O modelo japonês é cópia. Cara, isso é uma percepção que os caras tiveram, é, felizmente, de que como os jogos online, tipo Ultima, e tipo Ultima é uma expressão até pra abranger mais coisas que deviam existir na época, estão fazendo muito sucesso, então os caras tiveram essa percepção de que isso poderia ser o futuro. E, felizmente, ou infelizmente, pra uns ou pra outros, eles acertaram. E aí a gente embutiram o modem lá no Saturno e realmente foi o primeiro que teve essa sacação, né? Cara, se a gente tivesse falado agora, eu ia estar cagando e andando pro modem do Saturno, porque eu não lembro do meu primo usar isso. Claro, seu primo é brasileiro, né, cara? E Resende. Pô, tal do Rio. Iau, meu Iau, foda-se! Continua sendo internet no Brasil, que é ruim até hoje. Imagina naquela época. Pois é. Mas, pô, discadão era foda, né, cara? Discadão até no Dreamcast eu usei, mas aí já tô botando o boi na frente, a carroça na frente dos bois. Cara, o problema é que, como eles lançaram isso, como sempre, no Japão primeiro, e sempre com aquela perspectiva de você levar um jogo de arcade pra ser o matador do seu videogame, o jogo que eles levaram dessa vez foi o Virtua Fighter. E o Virtua Fighter no Japão realmente era um fliperama de sucesso, etc. Porém, nos Estados Unidos não era um jogo tão apelativo assim pro público. É um jogo de, sei lá, lutadores de Kung Fu sinistros, entendeu? Poligonais, dinheiro. É, muito poligonais. Tinha o Virtual Racing também, que era também um jogo de corrida do arcade. É, só que Virtual Racing tinha até pro Mega Drive, né, cara? Então não era uma coisa assim tão apelativa. Ué. Tinha Virtua Fighter, eu acho, até pro Master System, amigo. Tudo bem, cara. É, mas nem por isso, né? Era desenhadinho. Venderam mais Master System por causa disso na Europa. A parada é que o Virtua Racing de Mega Drive, e foi o videogame que veio com o meu Mega Drive, por isso que eu lembro bem, era um jogo com aqueles polígonos da época, mas era um jogo bem legal, cara. A jogabilidade era muito boa. Provavelmente a melhoria era gráfica só. Ah, o Virtua Racing do Mega Drive ele é um excelente porte do arcade, cara. Diminuiu um pouco o polígono ali, mas assim, de jogar, a jogabilidade ele é muito maneiro, assim, de jogar. E o lance do Virtua Fighter, cara, foi um bom marketing na época, que foi, na boa, na época que o Virtua Fighter lançou, ele foi revolucionário, né? Primeiro jogo, pô, tipo, poligonal de luta, que você tinha animação, tirando aquele pulo gravidade zero, as animações eram bem realistas, né, cara? O lance de campo, o lance da arena, das câmeras, foi que todo jogo 3D depois ele começou a imitar, né? Meu celular, ah, gosto mais de Tekken, mas beleza, mas o Tekken é igualzinho o Virtua Fighter com jogabilidade diferente. Cara, mas é a base, é o a base é ali é igualzinho. Não, quando a base, gente... tipo, de você. O Line Step, que inventou foi o Virtua Fighter. Ah, cópia o de lance Mortal Kombat. Entendeu? O lance de você jogar pra fora da arena, a mecânica do jogo toda. Dá pra jogar pra fora da arena no Tekken? Não, lembro, não, só no seu cara. Não, No Tekken nunca deu, não. Dá pra você, não, tipo, não, abrir não, um pedaço cara, da arena. Não, no Tekken. No Tekken você muda de fase, de cenário. No Dead or Alive tem, pronto, foda-se. Dead or Alive tem Ring Out, não. Tem Danger Zone. Você joga e o cara explode. É, verdade. Eu podia jurar que eu jogava, já joguei Dead or Alive com Ring Out. Tem não, cara. Tem não. Os peitos me hipnotizaram. Memórias falsas foram criadas. Enfim, a gente tá sempre falando assim. Eita, caralho, que porra é essa? Que rolou um Sonic. Ah, é, mané. Ah, esse é o Pyro. Bem, quando a gente tá falando da SEGA, a gente tá sempre caindo nessa tecla do caraca, que puta hardware a gente tinha. Tinha uma máquina bolada. Mais três pontinhos. Eu gosto de... Eu até falei em 1995, porque eu tava lendo aqui que isso foi na primeira E3, né? A primeira E3 foi a SEGA botando pra fora e mostrando assim, galera, olha essa parada que eu tô trazendo aí, nego. Tipo, caralho, essa parada. É, assim, tem que levar em consideração que não era século XV, né? As pessoas sabiam que o Saturno existia, mas não tinha ainda nenhuma previsão de lançamento no mercado americano. Uhum. Então, na E3, eles simplesmente chegaram, ó, isso é o SEGA Saturno, que nós já lançamos no Japão e ele já está vendo aqui no mercado americano. Só que muitos varejistas ainda não tinham um aparelho, a imprensa não sabia que o aparelho ia ser lançado no Ocidente, e 7 meses antes apenas eles tinham lançado a porra do 32X. Uhum. Então foi uma lacuna de tempo muito pequena. Então foi aquela coisa, pô, eu comprei esse 32X e agora você já tem outra coisa que, tipo, como assim, tipo... É tipo, eu comprei esse 3DS. Eu acabei de comprar esse iPhone 5 e passaram 6 meses e tá me vendendo um 5S. Ah, tá bom. É o 3DS não. XL, moleque. Aí vem esse New 3DS. Vou comprar assim mesmo. Também. O engraçado é que nem as empresas estavam fazendo jogos pro Saturn, não sabiam que ele ia lançar essa data. O que aconteceu? Eles já estavam fazendo um jogo pro lançamento do console, aí de repente a SEGA ficou sabendo que a Sony ia lançar em dezembro, né? A porra do PlayStation. Eles, caralho, o Sony... geral. Caralho, a Sony lançou em dezembro, fudeu, vou lançar essa porra logo. Fizeram pois a porra é. De algum... Fizeram a porra às pressas ali, terminaram de programar o Virtual Fighter nas pressas, lançaram a porra. Aí eu falei, calma aí, cara. Porra, me lançaram ano que vem, eu tô fazendo a porra do jogo que eles já lançaram essa porra. Tipo, eles nem lançaram... os caras sabiam, cara. Eles lançaram a parada no primeiro ano, quase não tinha jogo. Você não tinha nada pra brincar ali com a parada. É, mas mesmo assim, no lançamento japonês, né, isso que a gente falou da E3 foi o lançamento americano, no caso. Uh-huh. No ano anterior, no lançamento japonês, mesmo com esse problema, entre aspas, de você não ter esse problema, entre aspas, é foda. Esse problema, ponto, de não ter software pra sair com o jogo... Não, né? Mas fala problema, entre aspas, você tem que falar assim, problema, né, porque não tem, não posso fazer aspas com os dedinhos. É, no primeiro mês do Saturno no Japão, nesse primeiro mês de Saturno no Japão, eles conseguiram vender quase 500.000 de unidades. E o PlayStation, quando foi lançado, vendeu 300.000. Que foi a diferença entre você ter o nome da SEGA, já um nome associado a videogames, por mais, e fliperama sobretudo, por mais que os consoles nunca tenham tido tanto sucesso assim no Japão, né? E você ter a Sony, que beleza, é a Sony, é o Walkman, é a empresa japonesa que todos amam, mas, porra, videogame da Sony é foda. Fora a diferença de você falar, ó, isso aqui vai te dar Virtua Fighter na sua casa. Isso aqui vai te dar, sei lá, Parappa the Rapper, sei lá o que que saiu com o PlayStation. Mortal Kombat 3, talvez, não sei se saiu já de cara. Isso fez uma diferença e deu essa aceleração, né? Catalisou um pouco o Saturno no primeiro mês de Japão. E seis meses depois eles chegaram à marca de 1 milhão. Eu já falei em algum podcast aí, eu lembro de ter falado essa porra. Foi no 120. Que eu era um doente imaginando um jogo do Sonic no Saturno, cara. Falar, cara, no dia que sair um jogo do Sonic no Saturno vai ser foda pra caralho. Pelo menos. Aí eu lembro que eu tava vendo um programa do Stargame, né? Cristiano Gualda. Nossa, muito show. Esse né, programa era excelente. Era muito pica. Muito bom. Eu quero muito que um dia a gente ache o Cristiano Gualda pra gravar um episódio com a gente. Mas enfim. Você quer? Tá bom, peraí. Muito bem. Tá bom, peraí. Vai falando aí, te mandar e-mail. Peraí. Mas então. Eu lembro que teve um programa que ele tava passando algumas dicas sobre Sonic Racing, que é o Sonic R. Caralho! Eu gravei em VHS o programa e eu ficava vendo e vendo e vendo. E eu não era moleque, não. Eu devia ter tipo uns 11 anos. Ah, você não era moleque. Ah, não era moleque. Já tocava punheta, já, né? Porra, fumava. 11 anos. Tinha barba. Não era moleque, não. É, tinha barba. 11 anos não era moleque, não. Barba pior que a gente tinha mesmo, com 11 anos, talvez. Mas, enfim. Pelo menos um bigodinho de porteiro já tinha. Porra, fato. O ninja inimigo tinha, com certeza, full beard já. Não, cara, não tinha estudado, porque você era muito pequeno e qualquer coisa parecia que era muito maior pra você. Não. O senhor da eternidade, ele merecia McLunch feliz. Ele merecia bolsa McLunch feliz, moleque. Enfim, eu ficava vendo VHS só pra ver Sonic, Sonic, Sonic, Sonic. E nunca saiu Sonic pro Saturno, assim, decente, né? Sem contar Sonic Race. Ah, mas até whatever. Aí, fera. amigo! Mas se liga, vocês acham que um dos motivos do Saturno não ter dado aquela decolada maneira foi a falta do mascote que tava tão em voga no console anterior? Não. Acho que não. Com certeza não. É. Planejamento de merda de sempre. É, porque em 3 anos, tudo bem, você não lançou um Sonic em 3 anos. Mas 3 anos não é uma lacuna de tempo tão grande assim. Se você levar em consideração que o Ocarina of Time saiu em 99 e o 98, talvez. 98. E o 64 é de 95, por aí. É, foram 3 anos também, né? Então, enfim, o Sonic alguma coisa, X, qualquer merda, eu não lembro o nome. Extreme. Sonic Extreme. Ele começou a ser feito, etc. Havia promessas sobre, de uma época em que a difusão de informação não era tão grande quanto hoje. Uhum. Então, beleza, não tinha nem o trailer da E3 96. Foda-se. Mas também ninguém ia ver o print screen na revista. A E3 em 96 era um galpão, moleque. Era tipo a garagem do mal. A E3 até 2000, acho que mais ou menos foi uma coisa assim, né? Era uma coisa você sabe o que é engraçado sobre o Sonic Extreme? Se hoje o PH cagar, quiser jogar um Sonic do Saturno, esse Sonic aí hoje ele pode, porque hoje o nego conseguiu pegar o jogo e já divulgou aí. Você pode jogar o Sonic Extreme do Saturno no Saturno. É, no Saturno? Sim. No Saturno e emulador também, se você quiser. Ah, tem umas... Mas quem é nego que liberou? Foi tipo a internet ou foi a SEGA mesmo e falou foda-se? Não, o jogo já tava pronto, né, cara? Basicamente o jogo foi exibido em algumas feiras e tem vídeo, tu consegue ver vídeo na internet. Eu consegui uma cópia dessa porra, né, e bola pra frente. Ué, cara, mesmo motivo pelo qual hoje em dia você consegue achar as aberturas, os encerramentos de Yu Yu Hakusho dublados inteiros, velho. Alguém soltou. Você alguém algum doente que grava. Alguém conhece alguém que conhece alguém e eu conheci esse cara na Audio News. Me arruma a fita aí, acabou. Me arruma essa cópia do CD do Saturno do Xtreme aí. Você consegue. E é maneirinho o jogo, assim. Se você, eu não sei se... O pai não, provavelmente já jogou. Eu nunca joguei, só vi vídeo. Mas eu lembro que ele parecia aquele Sonic 3D Blast do Mega Drive. Com gráfico melhor, obviamente, né? E as fases mais bem feitas, assim. Tinha 3D de verdade ali. Não era aquela porra... É, perspectiva 3 quartos, né? É, vou te falar que Knights, aquele jogo que é tipo o 3D vai se fuder... Maneiro, Knights, cara. Jogo que eu me amarrava muito... Mas eu nunca consegui explicar pra alguém porque que eu me amarrava naquele jogo. Chegava, cara, tipo, eu pra jogar... aquele controle especial, né? O redondo. O redondo? Era, o controle do Saturno? Não. É. O controle do Saturno... É o que vinha com o analógico. Só veio... Sim, claro. Tudo bem. Perfeito. Aí a gente tinha jogos também, tipo Panzer Dragoon, que nego se amarrava, Shining Force 3. Shining Force. Guardian Heroes. E tipo, cara, quase todos. O Saturno foi a mãe dos jogos de luta, né? Toda a série Versus, quando você jogava no Saturno, era muito melhor. Qualquer jogo de luta, de modo geral, porque eles tinham o Virtua Fighter, né? Isso. O Tekken, enfim, foi uma coisa que apareceu mais depois, e enfim. Marvel vs. Capcom? Não, Marvel vs. Street Fighter, né? Cara, todos esses jogos, no PlayStation, por exemplo, você não conseguia escolher dois personagens de cada pessoa, ele não tinha memória pra isso. Não, você conseguia, mas você não trocava. pra trocar, eu tinha que escolher, por exemplo, eu contra você, eu Ciclope Wolverine, e você Wolverine Ciclope. Aí dá pra trocar. E é especial. É. Tinha que fazer isso. Mas no Saturno era bem mais fiel. Você tinha, tipo, o Castlevania, o Symphony of the Night, no Saturno era muito melhor. Você tinha o Dracula X, que era muito melhor no Saturno. Você tinha o Mega Man X4, que era muito melhor no Saturno. É tipo, what the fuck, cara? Sério? Peraí. Peraí, Mega Man X4. Muito melhor. Não tinha loading nenhum. O Mega Man X4 era muito melhor, mas o Castlevania era melhor no PlayStation. Ah, então se o Pyron falou. Não. O Pyron falou que é pior no da SEGA, é verdade. Cala a boca, cara. É verdade, mas você... É considerada a melhor versão por causa dos extras que não tem no PlayStation. Não importa, mas o pai não falou que o do PlayStation é melhor, cara. Tudo bem, deixa eu só dar uma... Cara, olha só, eu tô vendo um vídeo do Knights aqui. Realmente, cara, por que a gente gosta dessa merda? Parece o Superman 64, que tô passando de argola o tempo todo. Eu nunca consegui explicar isso, cara. Eu nunca. Mas eu gosto dessa merda. Explica pra alguém, Deus, que nunca jogou Knights. O que você tem que fazer no Knights? O que é o Knights? Passar dentro de argola. Você tem que passar nas bolinhas. É o Superman 64. Qual é o nome desse jogo? Knights. Noites. Dreams. Noites viram sonhos. E aí, cara, você perde os poderes, você caminha muito toscamente no mundo 3D lá embaixo até você conseguir virar. Você é transformado de volta no menino que você escolheu. Ou o moleque ou a menina. O menino. Ah, eu lembro desse. Desse coringazinho. O coringazinho, né? Cara, mas o maneiro do Knight é que, assim, o gráfico dele era bonitaço, assim, pra época, até pro Saturno, pra gente for comparar, os dois, assim, era bem bonito, colorido, sim, o pigonal era legal, e te dava uma sensação de liberdade legal, cara, porque o cenário, você ia, pô, fazendo pirueta, você ia, o cenário, ele não seguia. É, isso, um circuito meio doido, cara. E os chefes também eram maneiros de se enfrentar, era diferente o modo que você jogava, entendeu? Pra quem joga Sonic naquele modo, vou correr igual um retardado, o Knights é esse tipo de jogo, só que voando, cara. Só que não tão rápido. Não tão rápido. Só que não tão rápido. Ele é um Sonic que voa. Ele é um Knuckles azul. Roxo. Roxo. Cara, e realmente o controle redondo. Qual é o sentido dessa merda? Cara, eu controlei muito bom. Pra jogar bosta, melhor, cara, hein? Ah, claro. Ah, era anatômico, jogar, né, dessa porra. Anatômico? Porra, só dava pra dar pitão com sangue F, que não é pitão. Você pode sentar em cima e usar de banco, tá ligado? Ah, você pode sentar em cima e fazer várias coisas, cara. Sentar em cima dele. Porra. Uma vez que você tá em cima, você tem possibilidades infinitas. Tá certo. O Saturno foi considerado um fracasso e vendeu 9 milhões e meio de unidades. Por quê? Você tem um número aí dos outros consoles da época? Eu não tenho ele aqui, não. Cara, olha só, o PlayStation vendeu mais de 100 milhões, se não me engano. 50 milhões o PlayStation. Mas a parada é o seguinte, tem umas coisas que a gente consegue analisar pra chegar a essas conclusões, né? Tirando um pouco de lado o fato de que a SEGA é uma apressada, enfim, é... Coito interrompido SEGA, e ejaculação precoce foda. Tem o seguinte, em 95, e isso a gente consegue de dados naquele livro The Ultimate History of Video Games, que é um que tem uma capa toda colorida, eu esqueci o nome do autor, mas é bem legal esse livro. Em 95, né, que é o ano que foi o Saturno lançado na América, nos Estados Unidos, 65% ainda do mercado de videogames era 16 bits, era Super Nintendo e Mega Drive. Nesse ínterim, foi o Super Nintendo que começou a pegar aquela subida, né, pra assumir o topo no fim das contas, porque, vamos lembrar, ainda tinha Donkey Kong, Chrono Trigger, foi Saibara RPG, tudo isso foi... Já existia PlayStation e Saturno, né? Sim, eu lembro que eu comprei uma Nintendo 64 com muito suor em 96. O ano que o Super Nintendo mais brilhou foi quando o Mega foi descontinuado, porque eles começaram a fazer bundle com o Donkey Kong direto. Isso. O Donkey Kong saiu no Natal de 94 e o Mega foi descontinuado. Tinha uma Killer App. Pra lembrar que o Sonic 3 e o Sonic Knuckles foi em 93, cara. Uhum. Então, a SEGA tinha mudado já o Sonic bem assim. Vamos pensar em outro mercado, mercado europeu, tá? E até no japonês. 94 teve a Copa do Mundo. Teve aquele bundle do Super Nintendo com o International Deluxe. Não era com o International Deluxe, não. Era com o Super Soccer. Quer dizer, foi traduzido como Super Copa porque teve o Super Soccer. Cara, que jogo de cabeça. Tinha o Super Copa. O Super Copa era o Tony Miolas. Pode ser que seja, eu não me recordo. Isso foi aqui, lá Super no Internet das Coisas da Sorte. Campeonato. Mas enfim, foda-se qual foi o jogo de futebol. Foda-se era que teve Copa do Mundo. Era traduzido, cara. Era irado nos permitendo isso. Aí, eu jogo traduzido. Eu tô vendo a hora que o Criado vai mandar um. Porra, lembra não do Campeonato Brasileiro? Já falaram aí, alguém falou já. Mas olha só. Oficial. Não, mas é oficial. Mas eu só bolei que em 93 que saiu o Knuckles e o Blau lá. Sonic Knuckles. Blau, também com Knuckles e Tails. Caralho, né, velho? Aí a porra do Campeonato Brasileiro ele ama, né? Pausa. Camisa do baixo frente soco. Knuckles e Blau. Knuckles e Blau. Bugou. Dessa história toda aí, né, que a gente tinha falado no outro episódio, né, que é, primeiro, a Sony tinha oferecido uma parceria com a SEGA pra lançar o console e cagou, né, mas outra coisa, cara, quem tinha o chip 3D mais potente nessa época aí ainda era a SEGA. Tipo assim, o chip, ela não imaginava que a Sony tinha um chip 3D tão foda. E outra coisa, apesar de ter tudo ter sido meio caminhado errado, o Saturno foi o console que mais deu certo no Japão da SEGA, entendeu? Ele foi melhor que o Nintendo 64, cara, lá. É verdade. Ele só perdeu o próprio PlayStation. Lá ele vendeu muito bem, tem muitos jogos exclusivos de Saturno japonês que são fodas. Pô, o Tengai Maki do Saturno vendeu quase a mesma coisa que Final Fantasy VII no Japão, cara. Tem noção disso? Então no Japão ele foi foda. Só que o resto do mundo cagou no geral, entendeu? Não, é outra coisa. Bizarro, cara, isso outra daí, coisa. Cara. Grande merda Final Fantasy no Japão. Tengai Maki vendia mais que Dragon Quest, cara. Cara, que caralho é Tengai Maki? É um jogo da Hudson. O Guardian Heroes não era do Blá? É, Saturno. Do Blau, era do Blau. Blau Turno, era. Blau. Saturno, né? Sim. Era aqui, velho. Puta que pariu. Como é que é o nome daquele lá? Guerreiras Mágicas de Rei Art também. Tem um problema a mais nesse meio de tempo da SEGA, que foi, teve muita mudança interna, de gente saindo, gente entrando, trocou presente daqui, presente de lá, etc. O Nakayama e o Rosen saíram, entrou outro cara, e aí o Woody Naka mudou lá o que ele fazia, foi fazer outra coisa. Nos Estados Unidos, aquele nosso amigo lá do episódio anterior, o Kalinske da Barbie, ele saiu e eles roubaram um cara da Sony e colocaram no lugar, o Bernard Stoller, que foi um cara que conseguiu, por exemplo, um monte de exclusividades pro PlayStation no começo. Mortal Kombat 3 ficou exclusivo durante um tempo, fechou lá com a EA e a EA largou a SEGA, um monte de coisa assim. E esse cara assumiu, né, com a missão de pegar a SEGA da América. Só que aí a SEGA tinha um problema. Isso que o Pyron falou, eles estavam bem no Japão pela primeira vez na vida, mas aí não estavam bem nos Estados Unidos. A SEGA nunca se contentou em falar, tá, tudo bem, dessa vez o meu negócio é ficar aqui ou ali. Não, era o mundo inteiro não servia. Então isso também serviu muito pra arruinar o Saturno. Porque quando o PlayStation começou a ultrapassar o Saturno também no Japão, eles falaram, fizeram aquele discurso de sempre de, vamos desistir então, né, não deu de novo. Nunca tentou uma volta por cima, né? Nunca tentou uma outra abordagem. Foi, não, fomos derrotados, perdemos, era round único, agora vamos partir pra próxima. Harakiri. Harakiri. Que desespero. E como todo esse conjunto de mudanças internas e jogos que serviam nos Estados Unidos não serviam no Japão e vice-versa, né? Sobretudo vice-versa, culminando sobretudo com o cancelamento, né? O nunca lançamento do Sonic Extreme, acho que isso meio que empurrou o Saturno para baixo. E aí, de novo, realmente não teve mais jeito. É, como a SEGA já tava meio ali, né? Acho que ele só puxou por baixo. Opa. Pois é. E aí, nessa época, começou a ficar evidente uma coisa que, a partir daí, passou a ser não a exceção, mas a regra da SEGA, que é a empresa tava com muito dinheiro, tava muito no vermelho. A SEGA tava com as contas todas avermelhadas. E era bizarro, se você ver o gráfico de revenue, esqueci o nome dessa palavra em português, como é? Receita. Receita. Se você ver o gráfico da receita, se você ver o gráfico de receita da SEGA, tá tipo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, de repente cai, amigo. Cai violentamente. Acho que em 98, mais ou menos, 97. Essa queda se deu muito em função do grande custo que eles tiveram com hardware, para criar o Saturno, né? Coisa que a parceria com a Sony talvez tivesse amenizado um pouco, entre outras coisas, né? Ou a parceria que eles não fizeram, que gerou o 64, também talvez tivesse amenizado. E, ao mesmo tempo, todo esse custo de você ter uma dedicação muito grande no mercado americano e outra dedicação muito grande no mercado japonês e nunca conseguir convergir esses dois mercados. Coisa que a Sony e a Nintendo fizeram melhor ao longo do tempo. Então, todo esse custo de você ter que talvez abaixar o preço de um console para ver se ele vende mais nesse mercado, tentar forçar um jogo de um outro mercado no mercado para o qual ele não era alvo, isso faz toda a diferença no fim das contas, né? Este foi o console que vendeu mais rápido da história. Hoje em dia, eu não sei se já foi barrado, né? Porque hoje em dia tem fila pra comprar qualquer merda. O Wii deve ter sentido isso. Há pouco tempo... Acho que não, hein? O Dreamcast foi o console que vendeu mais rápido na história. Nas primeiras... Vendeu mais rápido no primeiro dia que você fala. Não, nas duas primeiras semanas ele vendeu 500 mil unidades. Sim, mas aí tem que estabelecer alguma métrica, né? Ele foi de primeira semana, ele foi de duas primeiras semanas, se demora de primeiro mês. E em particular, e é o dado que mais se consegue elucidar, é que em 24 horas eles venderam quase 250 mil, se não me engano. Uhum. E aí em duas semanas foi pra 500 mil, mas, porra, em um dia, 250 mil, em 99. Em 99, quando não tinha internet, que é a mãe de todo o hype, né? Não, tinha internet, não tinha você. Desculpa se a gente era pobre. Nós éramos pobres. Cara, mas... pelo amor de Deus, você ficava vendo vídeo na internet? Mas porra. Não é a gente, não. Mas o mercado aí que importa não é o nosso, né? Ah, mas realmente, não tinha multimídia na internet. Eu entendi o que você quis dizer. O marketing não era feito em cima disso. Era feito em cima de, sei lá, propaganda de televisão de 30 segundos ainda, né? Ainda era revista de videogame, propaganda de televisão que mexiam o negócio, sabe? Bem, e é importante dizer que o Dreamcast chegou já com as alterações que... permaneceram no mercado até hoje. A gente está falando de um videogame que tinha conectividade à internet e seus jogos a utilizavam. Ele tinha inovações no controle, algumas que foram pro saco mesmo, tipo um memory card com LCD. Tamagotchi. Foda-se. O VMU era legal. Não era. Não dava nada, mas era legal. Ele era legal no Street Fighter Alpha 3, que você fazia aquele chibi personagenzinho maneiro. Ah, Resident Evil era maneiro também, que tu via o status da tua vida pelo VMU, pô. Não precisava ficar abrindo o menu, entendeu? Tu olhava pra o VMU e tinha o status da tua vida ali, tipo com batimento cardíaco, estava fine. No Pocket Fighter também. Né? Foi amigo, a gente tá falando do Wii U em 1998. Mas assim, a gente tá falando de novo de um videogame que durou 3 anos também, né? Exato. Menos de 3 anos até. Nossa, cara, tá cheio de Scott hoje, hein? Só burn na SEGA. Burn! Por que o Dreamcast veio com o Windows CE? Porque eles voltaram atrás, falaram, a gente devia ter feito isso no Saturno. Cara, não tô entendendo, isso é uma piada ou ele realmente veio com o Windows? Cara, veio muito CE. Viu a conexão dele, cara? Eu tentei entrar naquele chat pornô da Wall. Veio a conexão de escada lá em Isto Nintendo. É killerazes. Querido, tentar acessar um chat pornô pelo Dreamcast. Peraí, a gente conhece. Peraí. A gente conhece um cara aí que, se for olhar o histórico do PlayStation 3 dele no navegador, só tem RedTube, parceiro. Qual é o problema? E quem aí. É esse cara? Opa, quem será? Ô parceiro, a gente tá falando de PlayStation 3. A gente tá falando que a gente vai conectar o telefone do Dreamcast pra bater papo usando um controle. Cara, deixa o cara, cara. Porra, é, cada um com seu fetiche, brother. Ué, tinha teclado, cara, também. É, tinha teclado. É. Só que o problema é que o browser do Internet Explorer versão Windows CE não tinha JavaScript, aí você não conseguia entrar no browser. Cara, o Baieri, vai tomar no cu, Baieri, no 98, vai se fuder. JavaScript. Não, peraí, eu usei em 2000 isso daí. Ah, mas você tá errado, pô. Eu usei, eu joguei Quake 3 Arena, Rion Tom, tipo... Ah, mas não, porra. Eu joguei isso, porra, na moral. Ah, caralho, vou tocar a punheta aqui, porra. Quer reclamar, ô viado? Parou. Você fez, só que com 2 anos depois, porque demorou pra chegar lá. Um amigo meu que comprava no Paraguai essas coisas. Eu arrisco dizer que o Dreamcast é um dos meus videogames, um dos meus consoles favoritos em toda a história. E ele se tornou o consolezinho hipster, né? A galera que curte hoje em dia ainda, tenta comprar uns alternativos. Se sai você... jogo até hoje. Sai jogo até hoje de desenvolvedores independentes que falam, foda-se, eu quero lançar pro Dreamcast. É, e sai um Marvel vs. Capcom 2 por ano também. É igual o Smash Bros. Wii, né? Todo ano sai uma versão nova. E o Winning Eleven no PlayStation 2 também. Winning Eleven. Bem, a gente pode afirmar que o Dreamcast foi o true videogame precoce da SEGA. A gente discutiu isso no episódio Era Uma Vez Um Bit Whatever, não lembro. Porque 128 bits é o tupau, né? Não tem 128 bits, não existe essa merda. É, no Dreamcast foi o 152, foi só o Dreamcast. É, até o Nintendo 64 tinha um canal de comunicação de 128, só que era muito mais lento e ninguém usava. É, porque essa porra da nomenclatura acabou, né? É. Já pensou hoje em dia? Estou vendo aqui pra você esse magnífico PC com barramento de 64 bits. Porra! Exato. Me dá 64, chance. É que eles descobriram esse termo pra poder vender, cara. E vendia. As pessoas gostavam de falar, meu videogame tem 64. Caraca, é melhor. Fazia algum sentido na época ainda também, né? Computação serial. Hoje em dia que também não dá mais. Cara, isso não fazia muito sentido. Aí quando, cara, quando eu li na internet, nego falando do Dreamcast, que é um videogame de 128 bits, eu faço assim... Entendeu? Mas peraí, o que que fez o Dreamcast tão especial e que causou a morte dele tão rápido? Chegou, eu lembro dois. De um jogo. Isso. Houve um cast, ouvi o cast de Baixo Frente Soco lá. Olha aí. Mas cara, eu vou falar pra vocês que... A galera tava com muita expectativa nos outros consoles. Eu acho que esse foi o primeiro erro da SEGA. Eles não souberam esperar. Foi o timing. Ah, queimou a largada. Queimou a largada. Eu acho que na parte do Dreamcast esse foi o primeiro erro deles. Alguém desculpa? Mas queimar a largada, se tratando de SEGA, não é uma exceção. Não é uma exceção. Todas as vezes eles queimaram largada. Queimaram largada no Mega Drive, né? Lançaram primeiro e aí deu certo. E aí, pro Saturno e pro Dreamcast, o que houve foi realmente queimar a largada. Mas... Saiu muito na frente, deu um tempo absurdo. O Dreamcast saiu no Japão 2 anos depois do Nintendo 64, saiu nos Estados Unidos, se não me engano, uma lacuna de tempo assim muito pequena. Sim, foi 98. O Nintendo 64 foi 96. É, então qualquer... Essa lacuna de tempo muito pequena faz com que você acabe sendo o Dreamcast, o Saturno, sejam aquilo que a gente sacaneia o Wii hoje em dia, de falar que é a geração 1.5, entendeu? É a geração menos meio da que você está tratando agora. Então o Dreamcast meio que sofreu desse mal. É, claro que essas inovações foram interessantes. Você ter o memory cardzinho ali, que eu já não lembro mais a porra do nome, encaixado, VMU, você passou a ter os 4 controles que o Nintendo 64 meio que estabeleceu. Ele é, se não me engano, o primeiro videogame que tem essa pegada de você ter o analógico meio que na posição ali do direcional, né, de ser o direcional principal do seu controle. Mas, em se tratando de software de novo, você de novo sofreu desse problema de o software japonês e o software americano. É, lacuna de lançamento entre o japonês e o americano não foi suficiente para você dar pro público americano uma suite de jogos que o agradasse. E o problema maior de todos, e eu acho que não tem como fugir disso, 30 milhões que deram pro cara fazer Shenmue 2, que até anteontem ainda era o jogo de maior orçamento da história. Cara, isso nunca desceu na minha garganta. Um jogo de Dreamcast ter custado 30 milhões, moleque. É porque nego também, nesse ponto aí, nego também sempre calcula errado essa parada, né? Porque o nego deu essa grana toda não pra ele fazer um jogo, mas pra fazer os 3 primeiros capítulos já que ele queria fazer. E o jogo começou a ser feito no Saturno, né? O primeiro, o Shenmue mesmo, original, era, o projeto era pro Saturno. Só que eles continuaram o Saturno antes do tempo e o projeto passou pro Dreamcast. Então eles fizeram o jogo do zero de novo, entendeu? Mas então, esse dinheiro... Mas é que tá, isso é um problema maior ainda. Você te deu 30 milhões pra você fazer uma coisa. Esse dinheiro dinheiro foi gasto. Eu não tô falando assim que... Sim, mas não foi pra um jogo só, entendeu? Ah, não, tudo bem. Tudo bem, não. Você tem razão. Foi pra mais coisas. E que também desvinciaram mal, né? Porque, pô, essa porra também de você fazer... Queimar um dinheiro pra fazer pra uma plataforma. Pra depois falar assim... Foda-se, vamos fazer pra outra e... Tomar no cu que tu fez aí. Também é errado. Gastou, entendeu? Então, é foda. Se você... isso aqui, tomar no cu que fez... Entendeu? Tomar no cu. Se você pegar entrevistas do Yu Suzuki hoje em dia... Ele disse que o primeiro Shenmue... Ele ia ter um orçamento de 70 milhões e depois virou 47. Né? Isso hoje em dia, em valores de 2015, seria 67 milhões de dólares. É claro que não se compara com, sei lá, um GTA V da vida, mas hoje em dia, metade do dinheiro que um jogo gasta é fazendo propaganda, né, nas mil formas que se faz. Mas também aí... Você... frente a um mar de, nos jogos iguais, né? Mas, Ilapso, a gente também não pode ir só com inflação, não. Você tem que ver com também o dinheiro que gira em torno da indústria, etc. Claro. É todo mundo era uma indústria. Em 98, 99, nessa época aí do Shenmue e do Dreamcast, etc., essa indústria de videogames que hoje é a cólera do dragão da mídia, do marketing, do entretenimento, é disparado a 01, na época não era ainda, tava começando a falar, ó, esse tal de PlayStation aí, esse cara aí é perigoso. E os adolescentes assim, opa, mãe, compra que tem aparelho de DVD embutido. Tava começando a se tornar. Era boa porque ainda fazia sentido você comprar videogame porque não era igual ao seu computador, né? Meu computador naquela época não rodava Quake 3 Arena nem fudendo. Eu joguei muito Quake 3 Arena no Dreamcast dos outros. E foi em particular também o período em que os consoles eles se soltaram daquela convergência com o PC que estava começando a ter no final do período do Super Nintendo e do Mega Drive, em 95, 96. Teve essa pequena queda na indústria de videogames por causa desse problema dos PCs estarem começando a escalar bastante. E aí o PlayStation, Saturno, Dreamcast, blá, blá, todo mundo meio que soltou da corrente e voou de volta, né? Voou na frente novamente, ultrapassou os PCs, que sempre foi uma plataforma inferior, diga-se de passagem. Isso continua até hoje. Quem fala que não é maluco. Papinho de Master Race é foda, né? Sacanagem. Cara, mas vou parar de contar os burns que estão acontecendo no episódio de hoje. Peraí. Deixa eu só fazer uma perguntão pro Clearados. Clearados, você jogava muito Quake 3 Arena no Dreamcast dos outros, certo? Isso. Você gozava muito no Dreamcast dos outros também? Uou, cara, melhor lenda de internet da vida. Pô, cara, aí. Na lenda não, mano. Lenda não. Leonan, aí. Lenda não, eu tava lá. Leonan existe, mano. O tal do Leonan, que é Manuel ao contrário, né? Aí, sim. Uma coisa engraçada aqui, eu tava olhando aqui agora, só porque eu tinha visto isso no passado e queria confirmar, e é isso mesmo. Aí, o Clínio Inimigo, o jogo que tu se amarra, Final Fantasy X, aquele jogo que tu ama, cara, ele também custou uma fortuna, foi 32 milhões com um time de 100 pessoas, entendeu? Sim. Então, também não é nada tão absurdo assim, tá me vendo, que um jogo que tem que ser refeito duas vezes, gastou não tão grande num jogo que nem o Final Fantasy X e outra coisa, né? Chupar. A complexidade do Shenmue pro Final Fantasy é bem maior. Caralho, eu ia falar agora que se você botar o Final Fantasy X lá do Shenmue, você fala, esses 32 milhões do Final Fantasy X foram muito mais bem investidos. Só que eu acho que isso vai dar uma discussão foda aqui, entendeu? Você acha? Mas por quê? Assim, a gente pode fazer um episódio sobre isso. Podemos fazer. Sério, porque o Shenmue é um jogo muito mais completo, tem muito mais coisa pra você fazer, e o Final Fantasy X você faz build de Diablo. Tem jogos dentro do jogo, né? Você entrava no arcade jogava. O Final Fantasy X também, tá? Tem Blitzball. Muito legal. Muito legal. Vamos fazer uma série dessa? Tipo, jogos com dinheiro mais bem gasto? Nossa. Primeiro episódio vai ser Shenmue versus Final Fantasy X. Vamos fazer. Meu jogo é melhor que seu jogo. Vamos fazer um desse. Meu jogo é melhor que o seu. Aí a gente faz. Meu jogo é melhor que o seu, capítulo 1. Não. Shenmue versus Final Fantasy X. Não, você tá fugindo agora. Vai ser você defendendo Final Fantasy X contra o Pyro defendendo Shenmue. Mas eu não vou conseguir, cara. Não dá pra defender Final Fantasy X. Não importa! Não dá pra defender Final Fantasy X, cara. Parou. Acabou esse. Vai ser a tão prometida saga do Baixo Frente Soco, Clube do Debate, episódio 1. Não corta minha frase não, Baera. Falei, não dá pra defender Final Fantasy X assim. Assim? De jeito nenhum. Tá bom. Listen to my story. Listen to my story perseguindo a menininha aqui. Listen to my story. Estou queando. Quando o PlayStation 2 foi lançado, em 2000, foi lançado primeiro no mercado japonês, como sempre, ele vinha como sucessor do, até então, super foda-saralho PlayStation. Sim. Sim. O videogame que destruiu todos os universos. Só que o PlayStation 2 conseguiu ser mais foda saralho ainda, né? Sim, né? E aí destruiu nas vendas já de início, todo mundo queria ter um PlayStation 2. Provavelmente, né, em 2000 já, né, março de 2000, a gente já vivia ali essa fase em que façam fila para comprar o videogamezinho. Talvez já tivesse uma realidade mais próxima dessa que se tem hoje. Muita gente... O modem era melhor, né? O modem era cabo de rede bom, não era discado. Cara, tá maluco. O quê? Cara, o Dreamcast tinha duas versões, cara. Tinha o modem por cabo de rede, tinha o modem por... Aqui? Uhum. Pra jogar coisa online, você tinha muito mais coisa do Dreamcast. Dreamcast era tipo a pica dos jogos online. Tinha aquele último Star lá... Phantasy Star Online. Ikaruga, ele tinha Ikaruga, cara. Resogan saiu agora. Ikaruga tinha... é muito novo. Porra, o primeiro MMORPG que eu vi nego perder a vida em videogame foi a porra do... Phantasy Star. Sim. Caralho, eu jogava isso, cara. Era muito foda. E Phantasy Star, não sei se vocês lembram aqui, ele vinha muito na contracapa da Ação Games, uma época propaganda. Aí eu ficava olhando pra aquilo assim, caralho, de que... Peraí, até que Toy não chegou a lançar aqui? Hã? Ah, sei lá. Até que Toy não chegou a lançar o Phantasy Star aqui? Cara, o online não. Dreamcast, não. Amigo, o colega, olha só, eu tinha o Dreamcast PPP2, eu fui no camelô lá, eu comprei um Phantasy Star online, só que não dava pra eu jogar online, porque eu não tinha conexão à internet pro videogame, e aí eu jogava o Phantasy Star online, offline. Achei o jogo uma merda. Genial. Tipo, óbvio. E só que nego perdia a vida, nego perdia o toba lá. Mas é porque era MMO, mesmo que você chama merda, ele perde a vida. Veja Tibia, por exemplo. Veja Tibia, veja os 27 MMOs grátis que a gente se aventurou nessa eternidade. Sonic Adventure foi a primeira investida do mascote da SEGA no mundo 3D boladão e nesses tipos de jogos novos, Mario, whatever. Correr da baleia. Sonic Adventure foi um sucesso, eu curti pra caralho, a gente já discutiu se era bom, era ruim. Cara, na época fez sucesso, eu gostei muito, cheguei até... Cara, é bom até hoje, na moral, deu que é muito hater, cara. Porra. Mas você tem fanboy, fera, relaxa. Cara. Não, cara. Não, sou eu. Eu acho que as duas coisas valem. É, eu não acho jogo ruim, veja bem, mas você é fanboy, você é suspeito pra falar. Não, mas meu chapa, presta atenção, quando você fala o jogo é bom até hoje, tu tá tipo forçando aquela barra, assim. Peraí, mas por que não é bom até hoje, então? Pra ele pode ser bom. O Mario 64 tu não acha legal? Até hoje em dia. Não, até hoje. É nostálgico, cara. É, mas é que não, mas eu tenho noção que eu tô jogando uma parada retrô, que na época era o que dá pra fazer ali. Não adianta não, também eu falar que, pô, vou jogar um bagulho, tipo, de mó tempão. Não é por isso. Ah, não, foda-se. Ah, não, tinha que ser um fonte diferente aqui, ou sei lá. Não, cara. Tem uma diferença, olha só. Quando a gente fala assim, ah, joga um jogo e lembra da época, tenta se transportar pra época, tudo bem. Mas existem jogos que são fodas que você não precisa se transportar pra época. Tipo, sei lá, Chrono Trigger. O Sonic Adventure pra mim também, olha só, então vamos lá. Porque eu acho legal o jogo, já que você perguntou. Primeiro, trilha sonora pra mim continua foda até hoje. Jogabilidade eu nunca achei ruim. Envelhece, né? Jogabilidade eu nunca achei ruim, sempre achei boa. O home attack, a solução do pulo do Sonic é perfeito, tanto que vários jogos imitaram depois, ponto. Funciona muito bem. Acho que o design das fases ainda é muito legal, tá? Muito legal mesmo. Tem um probleminha de cano, mas na moral, até hoje tem muito problema de cano, cara. A gente pode chamar que essa é a época do problema de câmera, né, cara? Beleza, mas só. Aí você pega um jogo de plataforma e tu vê que o jogo, assim, vamos botar. O Paper Mario 64 é um jogo muito lento, cadenciado e tem problema de câmera pra caralho. Tu vai pegar o Sonic, que, pô, acontece numa fase do Sonic, ele tem menos problema de Sonic que o Mario 64. E é muito menos criticado o Mario 64 que o Sonic, porque, caralho, eu não entendo. Eu não vejo problema do jogo que nem porque deu. Porque Mario 64 é muito melhor. O problema do jogo que eu posso falar, o nego pode falar, eu reclamo hoje, é aquela parte de advento. Mas, cara, eu nunca me incomodei com aquela parte. Eu acho até legal explorar. O jogo durava, nem eu só quero fase de ação, Beleza, até entendo. Mas na época, cara, na boa, eu tinha um jogo, eu não me incomodava com aquilo, eu achava maneiro pegar os upgrades do Sonic, andar pela cidade. Eu, sinceramente, eu achava maneiro. Que era uma coisa diferente que eu já tinha experimentado na época, entendeu? Eu achei maneiro na época. A gente discutindo se o jogo é bom hoje em dia ou não, não tira o fato de que ele foi um sucesso e ele marcou a geração. coração. Você tem a cena do Sonic correndo da baleia como uma coisa que faz parte da história dos videogames. Você dentro também... da baleia vive o mestre Sonic. E você também tem a cena no Sonic Adventure 2 dele descendo aquela ladeira lá com um snowboard. Carrinho de rolimã. Entra... Podia ser, cara. Ia ser irado. Porra. Com o chão amanhã se frear. Isso é massa. Aventuras do Subúrbio. Aquilo também entrou pros anais da história do videogame. Agora... os anais menstruais da história. Tinha que ter uma vinheta. Tem os anais menstruais da história do videogame. Os anais menstruais da história dos videogames. Piu, piu, piu. Apresentado por baixofrentesoco.com. No episódio de hoje de anais menstruais da história dos videogames, Sonic Adventure 2. Os fãs da SEGA e as pessoas que gostavam muito do Dreamcast sentiram traídas, sentiram vaciladas com uma morte prematura e o cancelamento dele em 2001. Não vamos lembrar que naquela época não era fácil. A gente não tinha poder aquisitivo pra comprar um videogame. Então a gente tinha que pedir pros nossos pais pra comprar um videogame. Aí comprou um videogame, aí não rolou aquele videogame. E fala, é, não tem mais. É, nessa época, de acabou, novo. Cara. De novo, mudança interna. O sonho acabou, né? É. De novo, mudanças internas na empresa, né, cara? O cara que assumiu dessa vez, o Isao Okawa, ele era um cara que já era daqueles partidários de achar que a SEGA tinha que parar de fazer hardware e começar a fazer software só, né? Se concentrar nisso, porque era uma coisa que eles faziam muito bem, né, de arcades, e se concentrar em fazer isso pros outros videogames, e aí, se o cara se fudesse com hardware, era problema dele. Você lucrava como outras empresas, né? A Capcom, a Konami, a Square faziam desde sempre. Após que tinha uma galera que era contra isso, né? Até pelo orgulho da empresa, eles queriam continuar produzindo. E provavelmente deve ter tido algum papo já de pô, Dreamcast não deu, vamos pra outra de novo. Mas... mas dessa vez realmente não vingou. E aí, quando esse cara assume, ele resolve logo de uma vez, fala, ó, parou com essa porra, começa a planejar jogo aí já pro GameCube, pro PlayStation 2, etc. E vamos parar com essa parada, porque a gente já perdeu, a gente já tá perdendo muito dinheiro, a gente não tem mais condição de ficar sangrando igual a gente tá sangrando financeiramente, e tem que tomar um novo rumo pra empresa, porque é isso ou falir. Sim. Né? E... cara, mas o que que deu de tão errado? Porque eles venderam pra caralho o videogame, não venderam? Venderam, mas ah, gastaram... o tanto que eles venderam, eles gastaram mais ainda, provavelmente, né? Se eu te dar uma ideia, ô senhor da eternidade, o Dreamcast, em todo o ciclo de vida dele oficial, né, ele vendeu mais de... ele vendeu mais ou menos 8 bilhões de unidades. Cara, eu tô vendo aqui, tá 10,6 milhões. Ou tá. Esses números são sempre discutíveis, né? Mas vamos botar assim, em torno de 9 milhões, beleza. O PlayStation 2 vendeu em torno de 150 milhões. É, mas aí, claro, né, é um número absurdo, tem que levar em consideração que o PlayStation 2, esses são números... Ele teve 3 anos de duração. Ele teve 12 anos de duração, claro. Mas se você for fazer o gráfico assim, quanto tempo o PlayStation 2 levou pra vender 9 milhões? Foi ridículo, foi rápido. Lançou nos Estados Unidos e chegou nesse número, entendeu? Ah, o GameCube ficou quase o mesmo tempo que o, assim, bom tempo, muito mais que o Dreamcast e vendeu 20 milhões. Pois tipo, é. E é uma empresa que teve muito mais suporte de todas as third party. E a gente já chegou até a conversar isso naquele episódio do Dreamcast. Cara, simplesmente ela perdeu o apoio das maiores, que assim, no Mega Drive, uma das empresas que, porra, que isso ajudou a SEGA a ficar forte foi a Electronic Arts. Por causa de problemas que a gente explicou lá, ela perdeu apoio da Electronic Arts, ela não tinha apoio de quase ninguém. Ela publicava e lançava todos os jogos do Dreamcast praticamente, até os jogos da Capcom, ela que publicava e lançava. É. Então, quando ela começou a ficar ruim de grana, começou a chegar o PlayStation 2, chegou. Ela vacilou no cu de geral, começou a baixar as vendas, ela não tinha mais como, cara, ficar bancando essa fatura, entendeu? De publicar e lançar tudo, ela não tinha mais como fazer, entendeu? Então, porque quando publicar... a situação piorou, ela não tinha como se segurar, cara, entendeu? Caiu e caiu feio. Porque assim, pra gente entender como é que funciona a indústria, né? Tem um cara que desenvolve, e esse cara que desenvolve, só, por exemplo, o Sr. Eternidade e o Comandante Cobra fizeram um jogo. E aí a publicação envolve custo de logística, custo de um monte de coisa. Que nesse caso, marketing, que nesse caso, quem tava lidando com isso era não a Capcom pra fazer o Code Verônica, mas era a SEGA. Então é como se a Capcom tivesse sido uma fábrica de software, botou ali não só a propriedade intelectual dela como... a propriedade, mão de obra dela, né, pra desenvolver um jogo, e a SEGA falou, ó, toma aqui, esse produto é seu, agora distribui, comercializa, faz propaganda, se vira aí, é teu, filho é teu agora, entendeu? Agora, calcule isso pra todos os jogos de third parties que existem. Coisa que... dificuldade que, por exemplo, outras empresas não têm, porque pensa, ah, vou vender esse jogo aqui pro PlayStation, pô. Uhum. É garantido, não é um risco grande assim. Né? Então, eu vou investir mais dinheiro. A SEGA, ela tava vendo que não dava pra ficar competindo nesse mercado aí de bobeira, quando a parada que ela sabia fazer mesmo era portar os jogos maneiros, cara. Então vamos trazer do arcade pra cá e vender onde der. Vender na praia, se for preciso. É, o que a SEGA sempre fez na vida é rigorosamente isso. Uhum. Foi levar para as casas das pessoas os jogos de arcade que ela fazia. Ela é uma empresa de software, né? Assim como a Nintendo também começou sendo e depois passou a ser de hardware, mas aí teve mais sorte, historicamente, né? Será que se a SEGA tivesse desde o começo sido uma desenvolvedora de software exclusiva, a gente teria mais coisas maneiras hoje em dia ou não? De repente Sonic não tinha ficado uma merda. Cara, vou te falar pra vocês, só olhar as empresas japonesas, né? A Konami tá na merda aí, né? Só faz PES e lançava Metal Gear graças ao Kojima que saiu da Konami. Então, tipo, a Konami não tem nada. Cara, a Nintendo, na boa, tá aí se segurando como pode, né, cara? E a Capcom teve que pedir esmola pra lançar... A Nintendo vai falir. Não, e a Capcom teve que pedir esmola pra lançar Street Fighter V, cara. Então tá bom, cara, a situação tá boa pra ninguém. Todas as empresas japonesas estão na merda, mas sendo mais tarde geral, tá indo pra vala, né, cara? Então, tipo, não sei, cara. Mas isso também tem muito a ver, olha só, isso também tem muito a ver com o fato de que as empresas que dominam o mercado de videogame hoje, né, tirando a Sony, que é uma empresa japonesa, mas que tá aí no mundo todo, etc., e a própria Nintendo, são empresas europeias e americanas, né? Bethesda, é Ubisoft, é Activision. Ubisoft já é Square, né? É, o quê? A Square Enix comprou a Ubisoft, não foi? Comprou a Eidos, cara. Foi a outra, foi a Enix. Foi a Eidos, foi a Tomb Raider, que era europeia também. Mas assim, de modo geral, as empresas japonesas estão todas de mal da perna mesmo por isso, porque o mercado japonês está mudando. E aí, tirando as que conseguiram perceber essa mudança a tempo, tipo a Enix, que se mergiu é foda, juntou com a Square e comprou a Eidos e etc, né, e uma ou outra que agora está começando a prestar atenção, elas realmente estão todas mal da perna. Mas a SEGA, se você pensa, a SEGA nunca teve um hardware, a SEGA sempre foi uma produtora de software. Pensa no tanto de esforço que a SEGA teve que ter pra, por exemplo, fazer o Mega Drive vingar, sendo que ela não tinha third parties, e aí, pensa que, sei lá, talvez não tivesse nunca tido um Gunstar Heroes, nunca tivesse tido um Shining Force, simplesmente porque, eu vou ficar aqui portando os meus jogos de arcade pra Super Nintendo mesmo, porque é isso que eu faço, e foda-se. Nunca teria tido Sonic, provavelmente. Pra que você vai ter um Sonic, aquele esforço inteiro de você criar um Sonic, se não pra você competir com o Mario? Sim, exatamente. Sonic no máximo... É foda, cara, é coisa muito estranho, né, com isso que você falou, Pivoté, é muito legal. E outra coisa também, você tem que olhar que, né, antigamente, como você falou, o maior público, na verdade, sempre foi o americano, cara. O maior mercado de games foi o americano. Como não tinha empresas tão boas como as japonesas, né, que acabava suprindo esse mercado, eram as empresas japonesas. Depois que os ocidentais começaram a crescer, especializar... Voltaram, né? Isso, e eles começaram por cara, na boa, a gente conhece melhor nosso público aqui, nós somos daqui, né? E a gente sabe fazer jogo tão bom, melhor que aqueles caras. A empresa japonesa começou a ficar de lado, cara. E como você disse lá, o mercado japonês não sustenta nenhuma empresa, não tem como. Nenhum consegue só viver do mercado japonês, cara. Então, acabou, cara, todo mundo tá se acabando e as empresas, assim, detalhes aí são gigantes, né, cara, hoje em dia. Então tá muito complicado pra essa galera, entendeu? E a gente, né, pessoal, pode ir pra um cerne de problema muito maior quando fala de Japão, que é a indústria japonesa como um todo. Tá tudo em queda lá, né, mais ou menos, porque, pô, não nasce ninguém, né, cara? E assim, parece que é piada, mas não é, é verdade. Porra, um país assim que não nasce ninguém, que não tem. Que não renova a mão de obra e que tá do lado de uma China, de Malásia, de Taiwan. Tipo assim, cara, você vai competir com quê? Com quem? Em quem? Entendeu? Então todos esses mercados tradicionais japoneses, de animação, de videogame, eles estão todos meio que em queda. Estão todos meio que se rendendo ao baixo custo, né? Porque você não tem como competir, pô. Não tá mais uma realidade competitiva pra eles. Sobretudo, em particular, videogame, o mercado japonês de videogame tá caindo toda hora. O cara quer jogar no trem ali, vai jogar o DS, vai jogar celular... Não, sem falar que quando o nego chega nos consoles, ele quer jogar o quê? Ele quer jogar Destiny, quer jogar Call of Duty, quer dar tiro, quer não sei o quê. O mercado de jogos japoneses nos consoles tá indo pro saco mesmo, cara. Mas tá indo, mas essa coisa de, ah, lança um Destiny, lança não sei o quê. É efeito Toshines, né? Lança um Destiny porque os ocidentais estão fazendo mais diferença. E lançam. E os ocidentais fazem mais diferença porque lançam jogos tipo Destiny. Sim, né? Verdade. Você sabe aí o ovo e a galinha, qual que é qual, né? Nem quando nasceu primeiro, na verdade. Mas é, tem todo esse shift da indústria nesses dois sentidos. As empresas ficando maiores no ocidente e o público no ocidente ficando maior, sobretudo porque as empresas orientais estão em queda. Né? Então, assim, é um outro tema, aliás, excelente, que nós vamos fazer em breve, porque boa ideia que nós tivemos aqui agora. Aproveitar, né? Pô, jogar a ideia fora, né? Falar, não, aquele assunto que a gente falou lá, 5 minutos, tu pode ir na SEGA. Aliás, assim, pro finalzinho, acho que não vale nem a pena a gente ficar falando sobre a Sonic Team, sobre as tentativas frustradas do Sonic depois entrar no mercado de novo, porque a gente tem um programa inteiro sobre isso já. Mas eu acho que vale a pena a gente reservar esses minutos finais pra tentar levantar aqui quais foram os grandes jogos que a SEGA ou as suas pequenas desenvolvedoras que fazem parte do conglomerado trouxeram pra gente nos dias de hoje. Tem que pensar antes de mais nada o seguinte, depois que o Dreamcast acabou, etc, e tomou-se essa nova direção, a SEGA foi colocada à venda, né, porque realmente não tinha ali muito o que ser feito, e aí muita gente pensou em comprar, a Microsoft pensou em comprar, né, e que teria sido, sinceramente, a melhor solução. Eu pensei em comprar, aí não deu, eu comprei só o Tanguinha Corp mesmo. Foi tipo a Globo, né, tu comprou e jogou na geladeira. SEGA acabou sendo vendida pra SAMI. A SAMI é uma dessas empresas muito grandes do Japão de pachinko. São essas máquinas caça-níquel, né, japonês. Aquelas que destroem famílias. Aquelas que destroem famílias, porque os caras ficam bebendo e jogando essas merdas. E, infelizmente, né... Voltando à origem dos caça-níqueis, né? É, o pior destino possível pra SEGA era cair na mão da SAMI. Porque a SAMI é uma empresa de caça-níquel e que tem uma visão muito pragmática de mercado. Que, pra fazer dinheiro, é bom. Sim. Afinal, o que os caras querem é fazer dinheiro. Mas a gente pensa no lado romântico da coisa. E isso, cara, o dono da SAMI não tem. Por isso que ele é um dos caras mais ricos do Japão hoje, né? Se você pegar a lista dos 50 homens mais ricos do Japão da Forbes, tem 3 caras de videogame, conceito básico de videogame lá. O cara da Konami, né, esse CEO da Konami atual, que é o fundador. O cara da Enix, que esse cara, porra, merece, porque ele viu lá a oportunidade, pegou a Square pra ele, pegou a Eidos pra ele, ele é o dono do Dragon Quest do Final Fantasy, então ele merece. E esse dono da SAMI, que foi o cara que comprou a SEGA, né? Tem outros caras também, mas são caras aí, por exemplo, empresa de jogo pra celular, daquele Dragon não sei o quê, que é o jogo que mais vende lá agora, etc. Fazão Dragons? Não sei. Dragon Foda-se. Deve ser. Dragon Foda-se é um excelente nome, o próximo brainstorm da gente vai ser esse. Caraca! Beleza. É, you must defeat my dragon, foda-se, to stand a chance. E depois que a SAMI pegou a SEGA, o que a gente viu muito foi as IPs da SEGA, né, as propriedades intelectuais da SEGA, sendo feitas por outras empresas por aí, né? Sonic desenvolvido por Deus e o Mundo. Sim. A consultoria Sonic Team, etc. Portes e mais portes de Jet Set. Eu tenho Jet Set Radio no telefone hoje em dia. Tem Sonic 4, abre a Wikipédia de Sonic 4 e vê lá, plataformas. Tem 7 linhas de coisa escrita. Tem, sei lá, pra Symbian, se demore. Nokia N95, oh, yeah. Sonic 4. Teve Bayonetta, que parece lá um Sega. Tem o Mas é da Platino, né? Não é exatamente da Sega. Mas é que tá, aí que tá. Bayonetta, gente... é bom, mano. É maneiro, Bayonetta, cara. É, peraí, olha só. Quem falou Bayonetta? Não, alguém entendeu errado. Falou uma merda, falou. Falou uma merda. Não, Mad falou World, que era uma merda, outra coisa. Não, falou outra coisa. Mad World é uma merda. Ah, uma merda é você. Eita, caralho. É muito merda, cara. Mad World eu defendo. Eita, caralho. Tem que saber diferenciar aí agora também, a gente não fazer confusão, o que a SEGA desenvolveu, o que a SEGA só publicou, produziu. Publicou, né? Perdão. Ah, também. Porra, mas aí a gente vai fazer essa diferença. Não, mas é importante, ideia, cara, porque se você for pensar na SEGA enquanto uma empresa que faz videogame, ou como a SEGA, que é, sei lá, a DNAP, que distribui revista, entendeu? Ela é uma distribuidora. Você bota lá o nome SEGA, eu tô arcando com os custos de logística, eu não fiz porra nenhuma aqui, eu só vou dar dinheiro pra distribuir essa merda, e esse meu nome aqui vai te garantir, Platino, você que é uma Zé Ninguém ainda, que as pessoas vão olhar pro jogo, e SEGA, vou comprar pra ver. É, por exemplo, a SEGA publicou o Game of the Year, né? Quase o Game of the Year, o Alien Isolation, que quase foi o Game of the Year no passado aí, um jogo excelente, mas Mas não foi ela que fez, ela só pro jogo. Né? Excelente mesmo, eu nunca vi isso. Excelente. Jogo de abrir porta. Cara. Jogo de abrir porta. É, mas pra quem gosta de Alien é maneiro. Pra quem gosta de Alien é maneiro. Exatamente o que eu ia falar, cara. É, cara, você fã de Alien, achei medíocre o jogo. Ah, cara, não, vai se fuder, cara. Vai chupar um peru, velho. Mas tem isso. Tem muito jogo que é SEGA, tem lá o nome da SEGA, mas a SEGA só pegou e falou: ah, vou chupar. Mas enfim, a SEGA como desenvolvedora, ela lançou um jogo nos últimos anos? Eu não sei dizer, eu acho que não. Talvez esse. Não, cara. Lançou o Sonic Border Break pra arcade em 2009. Lançou Hatsune Miku Project Diva. É, isso não conta, cara. Vamos não contar essa porra, pelo amor de Deus. Sega mesmo. Sega. Não, podia ter sido Sega, mas o personagem não é deles. A personagem não é da Sega. Mas foi desenvolvido pela Sega, tipo, developed. O jogo foi. É, mas aí é como se a Sega virou fábrica de software dos outros, entendeu? Uhum. Ah, tem a Hatsune Miku. A Sega vai me dar aqui a Hatsune Miku pra fazer. Igual, sei lá, a Virgin fazia pra Sega, cara, jogo do Aladdin. Sinceramente, a Sega acabou de fazer qualquer coisa decente depois do Xbox One mesmo, o primeirão. Depois foi só coisa de arcade e um monte de jogo terceirizado que nem o Vuilapso tá falando ali, entendeu? Sabe que a SEGA... Se a gente não vai falar da SEGA como publisher e só como developer, a SEGA já acabou. Já acabou, não vai falar. Eu morreu. Mas valeu. Isso é uma discussão. Abraço. Também. Abraço. Mas isso é uma discussão... Sobe a música aí do Sonic 2006. Mas isso é uma discussão também, como a empresa deixou de ser uma desenvolvedora, deixou de ser uma empresa que cria software, pra ser simplesmente uma empresa que publica software. Sim. Ah, você rapidinho, desenvolveu sim, aquele Cash of Illusion, o último foi daquele, foi um estúdio da SEGA que ela fechou e depois lançou o jogo. Ah, que beleza. Foi a Clover da SEGA, né? Foi o estúdio Clover da SEGA. É, tipo, SEGA da Europa, sabe, algum lugar desse aí lá, fez o joguinho, beleza, então tchau, né? É, agora fecha aí. Porque pensa no seguinte, cara, era uma empresa que fazia software pra arcade, aí pensou, eu vou mandar aqui e começar a fazer hardware pra casa das pessoas pra vender o meu software. E aí ela virou uma empresa de software e hardware. Criava software, criava hardware, publicava software, publicava hardware, por assim dizer, né? Distribuía. Aí ela deixou de ser uma empresa de hardware, ponto, pra ser uma empresa que desenvolve e publica software. E agora ela deixou de ser uma empresa que desenvolve software pra só publicar software, se apoiando num nome, olha aqui, eu sou o Eric Batista, eu tô falando que é bom isso aqui, toma aqui. Ela, cara, é tipo o garoto propaganda da Bombril. O que ele faz, além de, tipo, olha eu aqui falando que isso... A SEGA, cada dia que passa, ela fica mais e mais abstrata, como uma fase final de Final Fantasy. Ou como uma fase final de algum jogo da SEGA dos anos 90. Isso que eu falei, ela perdeu a oportunidade, entendeu? De morrer que nem um astro de rock drogado, mas não. E ficar que nem um Axl Rose, entendeu? Engordando aí. Caraca, o que é? O só falou agora que o Axl Rose tinha que ter morrido, cara. Tinha que ter morrido, cara. Porra. Pro bem dele, cara, porra. Pô, eu te comi aí, velho. Deu um tio na cabeça ainda até hoje. Degusa a camisa, cara. Cara, o Kurt Cobain morreu bonito, cara. O Kurt Cobain morreu bonito, cara. Camiseta do Kurt Cobain ou do Axel? Tá aí. Camiseta do Kurt Cobain ou, sei lá, a capa de chuva amarela do pica-pau do Axel Rose? Olha esse fera aí, moleque. Olha só. Mas olha só, brother. Aí, quando você fala do Kurt Cobain, tu não fala zoado. Hoje que fala do Axel o quê? Pô, aquela porca prenha gorda lá, se achando... Cara, eu gorri dele, cara. Então o Axel se matar também. Peraí. Não, agora já era. Perdeu a oportunidade já. Passou a janela. Se ele se matar agora, vai ser só patético. Felps, se você tá ouvindo a gente aí, carta nova aí, tipo SEGA. Aí o quote vai ser: a SEGA tinha que ter se matado que nem o Kurt Cobain e não ficado gordo e escroto que nem o Axl Rose. Tipo isso aí. Cara, aí na boa, sabe que seria o fim mesmo da SEGA, assim, icônico, se fosse real? É que nem aquela propaganda do fim do Saturno, que o SEGA acerta a Shiruri e vem do tenta salvar a SEGA de um meteoro e se sacrifica e morre, entendeu? É, tinha uma foda. Cara, Dreamcast, compadre. Tinha que vir um meteoro maior ainda, meu irmão. A Heavy Nova, o tamanho do universo. E o presidente da SEGA tava o cu lá no meio pra se salvar. E a toda, entendeu? E ele se matava, explodia a SEGA e tudo. Acabava desse jeito, velho. Salvava o Japão e foda-se. Olha só, a SEGA hoje em dia, no fim das contas, se a gente for tentar elencar algumas coisas, é Sonic no Smash Bros., aquela suruba que ela faz com a Namco e com a Capcom do Projeto da Zona. Tem aquele jogo de Sonic, corrida lá. O Valkyria Chronicles. E esses jogos aí que vira e mexe ela publica. Não, tem jogo de corrida maneiro. Sega All-Stars, Team, Sonic. Mas acho que aí não é deles, não. É digital. Porque é da Sega. É um estúdio, tipo... Assim, não é a Sega diretamente, mas é um estúdio que é da Sega. Só faz jogo pra Sega, entendeu? É um estúdio que mas já vai ser jogado fora, então. E tem o Detona Ralph, cara! Mas o jogo já é velho, já, né? Já tem um tempo esse jogo. E tem até pra Android, iPhone, tem essas porras todas. Assim, é, pra você ver, né? É jogo que sai pra celular, sai pra qualquer merda, entendeu? Não tem muito critério. E aquela tem a suruba que elas fazem com a Namco e com a Capcom, que agora qualquer jogo que sai tem Namco, Capcom e Sega, daqui a pouco vai virar uma empresa só. Daqui a pouco tá saindo... O Puteiro 2 tá vindo aí, né? É, e se demora vai ter... Essas porra de projeto de Puteiro vem pro Ocidente? Não. Sai. Ué, eu tenho, porra, um. Certeza? Ah, não, um saiu. Ah, eu tenho certeza absoluta que eu tenho um. Eu pensei joguei no Front, foi mal, desculpa. Não. E aí, sei lá, Resonance of Fate, Valkyrie Chronicles... Cara, Resonance of Fate... Acaba. Meu cu. Acabou. É, cara, é que tipo, aquele jogo que lançam... PH e Lapso, que, assim, nem na E3 nego dá espaço, entendeu? Tipo, nego tá nem aí, cara. Cara, só tem uma coisa a dizer. Estamos chegando mais na mesma hora. Então, Pyron, me diga, acho que a gente pode abrir um novo espaço para esse tipo de dossiê para o destino futuro dessas empresas. Quando a gente está falando agora da SEGA, Pyron, diga-me a sua opinião. Você acha que ela deveria lutar para sobreviver mais nesse mercado ou simplesmente morrer e deixar se enterrar? Cara, eu acho que ela tinha que não morrer, ela tinha que se matar logo, meu irmão. Dá um tiro na cabeça que nem um pouco bem morra, sabe? Ou se não for morrer, morrer, tem que chegar um samurai bolado com a espada e matar todo mundo e ficar só ele lá e falar, meu irmão, vamos fazer essa porra direita aqui agora, entendeu? Caraca, tipo lançar o último jogo pra todas as plataformas, que na verdade é um vírus escroto, moleque. Que não, vai destruir todos os videogames. Pô, não, tipo, que nem um cara da SNK, cara, esse ponto eu dou moral pro cara. O cara chegou, meu irmão, na merda, conseguiu comprar a empresa e tá sobrevivendo com King of Fighters, mas só faz King, tá ali, ele tá ali, entendeu? Pô, King ainda é um jogo maneiro, o geral ainda gosta de jogar, faz só aquela licencia porra ali mesmo. As franquias da empresa Papatico, acho isso uma merda, mas é foda que é da dinheiro. Ah, mas ganhar um dinheirinho, né? Dá dinheiro, cara. Prostitua seu corpo. Faz um joguinho ali, fica uma empresa pequena, mas seja uma empresa honesta. Não fica falando essa empresa, porra, escrota não, entendeu? Tipo, Guns N' Roses tá com nada. Cara, gostei muito. Seja uma pequena empresa, mas seja uma empresa honesta. Não seja essa porra escrota, vai se fuder, Axl Rose. Cara, gostei. Genial. Uma mensagem anti-Guns N' Roses, onde você jamais esperou ouvir. Guns é, porra, pistola e rosa é o caralho. O negócio é pistola e sexo, rapaz. Amigo. Sex Machine Guns. Sex Machine Guns, né? Eu tinha pensado no Sex Pistols até, na verdade. Pra mim, esse episódio tem que terminar no I'm on a night train. Quem tem propriedades intelectuais fortes, que é o caso da SEGA, porra, é inegável. Sonic é uma marca que, se você reformular, se você souber o que fazer, dá pra você tirar alguma coisa ainda. O jogador de videogame hoje é o cara que cresceu jogando Sonic. Isso aí, existe, pelo menos, um grande nicho ou algum nicho de jogador de videogame que se encaixa nessa categoria. Cresci jogando Sonic. Tem aquele vídeo que o Inimigo achou essa semana de um cara que fez uma proposta de redesign do Sonic. Eu achei o vídeo fantástico. Fantástico. Algumas coisas eu discordo, por exemplo, a aparência do Sonic, meio Hora de Aventura, eu achei que é legal, mas não achei que é o Sonic. É, talvez numa pele, só usa de nome, né? Mas é discutível. É discutível, porque o cara pensou assim, vou fazer um design que atrai a criança, mas que é o design pra ser um jogo pro cara que jogou Sonic. Enfim, dá pra discutir esse tipo de abordagem. Mas é melhor que o Sonic Boom, não é? Melhor que o Sonic Boom, porque o que falta, sobretudo, pra SEGA hoje em dia, é controle de qualidade dos produtos que ela lança. Exatamente. Se você lança merda atrás de merda e você nunca mais acerta, dá nítida impressão, né? Dá todo o argumento pro cara olhar e falar, porra, cara, eles só são qualquer bosta, então não, cara, vou ficar... Cara, piada. Cego hoje em dia é piada. Sonic, você vira piada. É piada, cara. Exatamente. E aí você prefere... Desculpa, para, só pra terminar. Foi mal. Desculpa, é empolgação. Cega, cara. Você prefere... Que tipo de piada, entre aspas, piada, você prefere ser? Você prefere ser a piada, tipo a Rockstar, que nego sacaneia? Ai, GTA V vai sair pro PC... Quando, sei lá, o Botafogo foi campeão da Libertadores, né? E aí quando sai o produto... Vai acontecer, 2016 tá aí. E aí quando sai o produto, é um produto... Para de rir, atleticano. Ficou 40 anos aí pra ganhar. Olha só, você que desculpa. Você sentiu sozinho no Dia dos Namorados, lembra da estrelinha do escudo do Botafogo, amigo. Caralho. O escudo do Botafogo não tem estrelinha em cima, não, cara. Essa piada foi muito mal feita. Mó piada de tiozão. E aí quando o GTA V enfia o seu pra PC, já tinha pra Play 4, já até pra Uia já, o GTA V, ninguém reclama, é um jogo foda, perfeito, os bugs que tem são bugs maneiros, é tipo o Get Down da época do 007, todo mundo se amarra. Ou você prefere ser a piada igual a SEGA, ou igual a Ubisoft com Assassin's Creed, que é, olha essa bosta que os caras, olha a cagada que vê esses filhos da puta fazer de novo. Lá vem tipo... Só anunciaram novo, né? Mais um. Saiu por ano, porra, até aí tudo bem. Né? Que tipo de piada você prefere ser? Porque sempre vai ter alguém rindo de você. E aí vem aquele perfil do Facebook, né? O Bob's Nihilista. No final do dia, todo mundo riu de você e riu dos nossos sanduíches. Mas alguém ganhou dinheiro. E não foi você. Genial, puta. Então assim, se a Sonic, se a SEGA começa a licenciar um Sonic pra um desenvolvedor independente desses aí, porra, pega um grupo, pega, sei lá, Super Giants da vida e fala, cara, aí, vocês não querem fazer um jogo do Sonic? E aí vira pro cara do Fez e, cara, você não quer fazer um jogo do Sonic também? Cara, não precisa nem ir tão longe, podia ser, cara, vocês querem fazer um jogo bom? Faz alguma coisa aqui, cara, vamos lá. Exatamente, isso que eu ia falar, o problema é exatamente, de novo, Guns N' Roses, e a questão da banda, que, cara, canta mais e não tem mais som, cara, e fica, lança série, tem vários jogos bons, não só Sonic não, cara, só fazer, faz um Gangsta Heroes, cara! Cara, olha só! Pera, ó, vou dar uma ideia agora, tá? Desculpa de novo, Pyro. Vim te interrompendo, mas eu gosto de você. Afterburner? Pega o Gangsta Heroes, aí pega aquele jogo brasileiro Out There Somewhere, que o pessoal fez, assim, por acidente. Cara, fala assim, aí, maluco do Out There Somewhere, tu não quer fazer um Gangsta Heroes novo? Eu duvido que o cara vai falar que não. Ou, sei lá, chega lá pros caras que... Pra galera que faz o Oniken e o Odalus aí. Aí, porra! Escolha um jogo aqui da SEGA. Quer fazer um Golden Axe novo? Não, eu... Porra! Claro que... Se lançar qualquer jogo desse bom, na boa, se lança um Sonic bom agora, depois anuncia um Shenmue, sai bom também, beleza? É, cara, entendeu? Quando você é um Golden Axe, cara, ele explode a cabeça. O jogo retrô tá em voga, cara. Pô, Shadow of the Beast vai sair pro PlayStation 4, entendeu? Amigo. Lança um Golden Axe, cara, vai sair pro PlayStation 4. Vai? Entendeu? Cara. Vai, pô. Então, lança o Golden Axe, só fazer jogo bom. Cara, se lançar 5 jogos bons em sequência e não ficar fazer merda, e se segurar, demora pra fazer, mas faz direito, cara. Na boa, fica em voga de novo, entendeu? Agora, faça direito, não vai fazer tipo a capa. Ah, eu vou fazer um jogo aqui de aventura medieval e faz um Dragon's Dogma, que é um joguinho honesto, mas que nem é, aquele Dragon's Dogma ali, tem aquele Dark Souls ali da Capcom, né? Entendeu? Faça o que você sabe fazer. Se você não sabe mais fazer, mas você sabe quem sabe fazer o que você soube fazer na época que você sabia fazer, dá pra quem sabe fazer. Porra, cara, eu duvido que um desenvolvedor independente desse não vai gozar 10 mil litros de porra no teto se a Capcom, ou se a Capcom, se a SEGA, ou a Capcom também, se chegar pra você. É. Aí, toma aqui, escolhe, faz um aí pra mim, eu te dou o dinheiro. É, cara, pra galera entender que nem a vida é real, tu pode ser o cara mais bonito, sarado, fortão de tudo. Se chegar lá, não vai ver, meu irmão. Tu dá 2 minutinhos de foda, meu irmão, tu pode ser o cara mais foda que for. A mulher vai te trair, porque a mulher quer peru, a mulher quer gozar, quer ter uma coisa gostosa, meu irmão. Então, cara, Boston Medical Group, cara. Brother, entendeu? Porra. Enviem suas críticas, sugestões, comentários e porradarias para eu gostar. Pinto Pai de Lápis, @baixofeitosoco.com. Sigam a página do grupo do Facebook do Cara, olha só, eu voltei a postar no Twitter. Foda-se. Quero fazer lá, mas foda-se. Segue o Twitter do Baixo Frente Soco. Se começar a ter seguidor, vai começar a ter postagem. A gente tem que contratar mídias sociais, cara. O Twitch tá tendo os mexe direto aí, pô. Inclusive a gente tem que marcar um Smash novo agora, que tem os personagens novos. E tem uma parada nova aqui em casa pra gente jogar também. O Daigo já viu o que é. Eu já vi, pena que eu não moro nessa porra aí. É, o Daigo não vai poder falar. A gente tem que fazer um dia que é o Smashão Teleton da galera. Isso, pra gente dar um dinheiro pra 75% vai ser revertido pro próprio Pastore de Soco. O resto a gente... Não, sacanagem. Mas isso é uma parada que a gente quer fazer há muito tempo, de pegar um dinheiro e dar pra uma creche, alguma parada assim. Sim. Isso aí é uma parada irada. É tipo um Teleton Pastore de Soco mesmo. Aí faz um torneio das paradas do jogo, maluco aí, arrecada dinheiro e faz umas putaria aí, porra. E o nome vai ser o Ruevo. Vai ser o Ruevo, vai ser Ovo. Caraca, Ruevo. Vai ser Evo e vai ser Rue e vai ser o Evo. Obrigado pra vocês, cara, que acharam maneiro. Porque um Brash Frente Pizza qualquer da vida, e eu falei isso, sei lá, acho que foi pro Caio, e o Caio olhou com cara de bunda assim, camiberna e lápis, vai se fuder então, Caio, se foi você, se não foi também, fica tranquilo. E vai ter o Rui. É isso aí, abraço e até semana que vem, foda-se. Pô, esse Shadow of the Beast maneiro, hein, cara? Tô nem sabendo. Caralho, maluco. Porra, dormi uns 15 minutos aí. Quem? Dormiu? Eu. Você não viu a hora que eu fiquei em silêncio aqui? Cara, eu vi, cara. Mas sabia que você tinha dormido. Não sabia. Cara, eu tava rindo um tempo atrás aí. Caralho, esse é o Baera. mano. Aí, fica a dica no programa merda que a gente gravou agora, hein, cara? Olha aí, programa do... primeira parte foi tão boa que tinha que fazer merda, né, cara? Olha só. Só uma outra bobadinha sobre o Dreamcast. É porque naquela época eles ripavam filme de putaria europeu pra vender como se fosse CD de jogo. Cara, que é? Como é que é? Não sei se vocês chegaram a ver isso. Vendi no camelô. Vendi no camelô. Peraí. Filme de putaria europeu eu vi bastante. Agora, vendendo como jogo de Dreamcast. Não, você não tá entendendo. Você comprava achando que era um jogo lá, whatever. Cavaleiro. É, só que você vai ver, você não assiste. O troço começa a rodar um filme de putaria. Rodava no Dreamcast. Rodava de boa, cara. Deixa eu fazer só uma introdução aqui. O Dreamcast, diferente do PlayStation 2, não rodava DVD. Então você não ia ter, tipo, filmes pra você pegar seu DVD, você não ia assistir no Dreamcast. Mas existiam filmes que eram, tipo, ripados pro Dreamcast, que tu comprava o formato de vídeo dele. Exatamente. Aí tu botava lá e tocava. Então, tipo, às vezes tu ia no camelô comprar um joguinho, tu achava que tava comprando um joguinho, tu tava comprando ali uma bucetona. Viu? Era uma das termas russas, não, romanas, assim, muito louco, cara. Começava a parada lá, mó putaria. Era maneiro. Ah, já vendi vários desses. Epa! Esse da Serra Romana aí vende vários. E o Criados vinha com amiguinho. Tá rindo porque é verdadeinha. Pior que vocês me lembraram do filme. Lembro. Aquele dia, eu e Juquinha.